Bota o piseiro aí pra nós. Oi. O Barão da Pisadinha da Bahia. Repertório atualizado. Essa é estouro, quem sabe vai cantar comigo assim, ó. Solta a voz, vai. Atende aí, amor. Fala alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um amor. Copo vazio na mão também tá querendo dizer: estou morrendo de saudades de você. Chama seu menino. O Barão da Pisadinha da Bahia. Eita, menino. É pra torar o paredão, é pra torar o paredão. Mas isso é hora do seu João fechar o bar da esquina. Que me resta agora é dar virote no posto de gasolina. E na verdade o meu problema é tentar te esquecer e afogar dentro do copo de uísque a mágoa. Por sua causa voltei a beber. Pra tirar o gosto do seu beijo eu vou comendo água. Canta! Atende aí, amor. Me fala alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um amor. Copo vazio na mão também tá querendo dizer: atende aí, amor. Me fala alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. Aê, papai. Copo vazio na mão também tá querendo dizer: tô morrendo de saudades de você. Chama! O Barão da Pisadinha da Bahia. A pegada é diferente, seu menino. Mas isso é hora do seu João fechar o bar da esquina. O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina. E na verdade o meu problema é tentar te esquecer e afogar dentro do copo de uísque a mágoa. Por sua causa voltei a beber pra tirar. Canta comigo assim, vem! Atende aí, amor. Me fala alguma coisa antes que eu repete. Ao menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer: atende aí, amor. Me fala alguma coisa antes que eu dê PT. Ao menos um alô. Copo vazio na mão também tá querendo dizer: estou morrendo de saudades de você. 73 8845 7610. Tamo chegando em sua cidade. Arroba o Barão da Pisadinha. Me segue lá no Insta. Oh, oi.